Ministério Público de Minas Gerais conseguiu na Justiça liminar para que o Estado de Minas Gerais elabore em 12 meses um plano de manejo para o Parque Estadual de Sete Salões. O parque, com quase 13 mil hectares, fica nos municípios de Conselheiro Pena, Itueta, Resplendor e Santa Rita do Itueto, localizados no Vale do Rio Doce, e é uma unidade de conservação de proteção integral. Segundo apurou o MP, além de não possuir o plano de manejo, a situação fundiária do parque é irregular. O local não é aberto à visitação e não há sede administrativa, nem conselho consultivo. Em 2014, foi proposto ao IEF, Instituto Estadual de Florestas, um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para resolver os problemas. A medida não foi aceita e, diante disso, o Ministério Público propôs ação civil pública. Após analisar a ação, a Justiça pediu ao Estado que identifique, em 120 dias, possíveis riscos aos recursos naturais, além de traçar os limites para o exercício de atividades que degradam o meio ambiente. Nesse mesmo prazo, deve ser criado o Conselho Consultivo do Parque de Sete Salões. Já a implantação do plano de manejo, que tem um prazo de um ano, deve abranger a área do parque, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos. Devem ser adotadas medidas com o fim de promover a integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas, além de assegurar ampla participação popular no caso do local possuir reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável, ou áreas de proteção ambiental. O plano de manejo é um documento técnico que estabelece as normas de uso da área e dos recursos naturais que um parque deve seguir. Do Ministério Público de Minas Gerais, Delânzia Júnior.